Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes tu ou escolho eu? Hoje é sábado, dia 44 do 17º mês de 2093. Tenho comigo o meu estimadíssimo doutor, que, pronto, por razões, enfim, ele preferiu não aparecer, digamos assim, pronto, preferiu aparecer de cara tapada, portanto, não quer ser identificado, e eu comecei a compreender, pronto. Só posso ser que é Nuno Miguel, foi uma coisa que ele me autorizou a dizer, de resto, preferiu aparecer sem cara, digamos assim. E pronto, mas ele está aqui connosco para falar um bocadinho. Então, Nuno. Estamos aqui em direto, são 11 da manhã em Portugal Continental, mais uma em Madrid, e estamos a acompanhar o quinto e penúltimo dia das Jornadas Mundiais da Juventude de 2011, que decorrem aqui na capital espanhola. Neste momento, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Meus irmãos, saúdo especialmente os jovens que aqui se deslocaram. Saúdo, por exemplo, os jovens espanhóis. Olé! Os jovens australianos. Saúdo os jovens da Rússia, Brusca. E saúdo, por exemplo, os jovens portugueses. Olha a boa! A mãe, estou aqui, a mãe! Hoje é mais um dia de consagração. Amém. Dia em que consagramos Nosso Senhor e a vossa presença, jovens. A juventude é o futuro desta vida. Mas hoje, meus irmãos, hoje é um dia especial. Vamos a terminar esta Jornada da Juventude aqui em Madrid. Oi. E hoje foi dia santa. Hoje foi dia de graça. Por isso, meus irmãos, bem-vindos para mais um dia. E que desfrutem e que gozem em paz e em tranquilidade. Amém. Já falei, posso falar? Hoje foi dia da esperança, foi dia de graça. bem. Ai. Se fosse lembrar o... Três filhas, uma composta de mulheres, uma composta de homens, e uma composta de crianças, e uma com rei de moscas. E uma quê? E uma com rei de moscas. É, para as moscas. Temos de dizer, estamos cá fora. Mas estamos cá fora, é verdade, estamos cá fora. É que tens moscas. E o que é que eu ia dizer? Ia dizer já um bocado bati numa, mas ela... Se estivéssemos neste momento em Madrid, ontem lembrei-me da reportagem que fizemos no Porto, quando foi a manifestação do 12 de março. Engraçado, também eu. Ontem lembraste disso? Lembrei-me. E agora? Vamos dançar? Vamos lá. Dançar ao som do Rafa Matinho. Acho que sim. Não, da Rádio Nostalgia agora. Tu ao cara estavas a falar nem há 10 anos, foi para aí há meia dúzininhos. A Rádio Nostalgia faz parte do meu crescimento como mulher. Eu ainda me lembro, ainda a Sport TV. Não estou, pá! Passa a música. Sim. O que eu ia dizer? Ainda a Sport TV, não sei o quê. Ainda a Sport TV, de manhã tinha a Rádio Nostalgia, já para em 2003. A Sport TV dava a Rádio Nostalgia amanhã? De manhã, até às 9. Não me lembro disso. Até às 9 dava. Pois, até às 9 só estou a dizer por lá. Não sei isso. Mas até às 9. E como é que sabes se não tinhas só TV? Porque a TV cabo na altura. Na altura? Estou a fazer publicidade, mas já não é o mesmo nome. Eles na altura tinham. Tinham? É assim, até a Sport TV abrir, eles tinham aquilo especificado. Porque lá tinha a programação do canal. Se tinha Rádio Nostalgia, tinha a programação do canal. Era uma altura que era entre as 9 e as 10 da noite que havia descodificado. Era. E houve outra que era entre a 1 e as 2 da tarde e as 11 da meia-noite. Não sei se te lembras disso. Mais tarde mudou para esse horário. Depois mudou para nenhum. Deixou de dar. Sacana. Pois. Eu vou para a Pet Sócrates. Exatamente. Sim, e depois? Estás a falar como assim? Vês lá o teu, a tua tristeza pelo fim anunciado dessa rádio que já sabia uma semana antes de ti. Estás a ver sobre uma coisa uma semana antes de ti, sobre a rádio. Por acaso há uma coisa que eu tenho especialmente pena. É o fim de um programa chamado Raízes. Eipa. Isso é que eu tenho pena. Que programa é esse? O programa é esse? É um programa de com 4 horas de duração. É lá. Duas da sexta e duas ao domingo, de folclore português. Folclore ou folclore? A folclore. É uma perda brutal para a rádio em Portugal. É uma perda... Mas também serão 4 horas... O quê? Uma vez por semana? Eram duas. Se eram 8 horas por semana de folclore, estavam sempre a dar as mesmas músicas. Não. Duas horas à sexta e duas ao domingo. Mas não estava. Pronto, 4 horas por semana. E ali lá buscar o rancho folclórico da terrazinha pequenina. Ainda consegui buscar para além do rancho folclórico um grupo de danças e cantares da mesma freguesia. Então era um bom programa para ti. Era. E eu adorava aquele programa. E ele... Pronto, depois é assim... Este senhor... Como é que é de explicar? Ele será infelizmente uma pessoa posta de parte na rádio. Infelizmente... Pronto, por motivos... Quem conhece o programa já deve ter percebido. Para quem não conhece o programa, digo porquê. Pronto, ele tem, não sei, pronto, sei que é por motivos de saúde, tem algumas dificuldades na locução. Pronto, na locução, no sentido de. Há pessoas que me diziam, mas ele vai para o estúdio, ele vai para dentro de bêbado. Não é nada disso, são motivos de saúde. Mas dada a idade e dada também a essa limitação. A rádio com bocinhos estender a mão, mas não há, infelizmente não há muitas assim. Foi uma perda enorme, por acaso, foi uma perda enorme. Então agora, vai passar a dar só música? É. Quer dizer, a rádio, o 91.0 continua a dar. Continua a dar. Só com música. Só com música. Sem locutores. Sem programas. Uns perdedorzinhos a dizer, rádio nostalgia, a segunda música. Como é que sabes isso tudo? Então, essa empresa é a mesma da Star FM. Só lógica, é a mesma da Star FM. Okay, então. E é fácil, assim é fácil fazer uma rádio. Vamos até para lá. Mete para lá uma playlist. Não é causa nada, é para passar as mãos. Sim. Manda-se uma playlist e pronto, está uma rádio feita. Eu acho que sim. Acho muito bonito. Isso é uma puta vergonha. É isso e as moscas. Também é. Se ficam, foi incomoda mais as moscas que a música. Mas... Também acho. Fala lá do Armando. Do Armando. Ora bem, Armando Gama. Eu nunca pensei, digamos, que esta música fosse tão acertada para hoje. Mas, cá vai, bom. Esta música faz-me, digamos, recuar até o ano 2007. Um ano em que, pronto, em que eu vivi uma história de amor, que acabou em 2008. E a música tem muita coisa de... Pronto. Tem muita coisa, digamos, de meu. Especialmente uma parte em que diz: na minha vida só houve um abraço como teu. Pronto. Uma aventura sem igual. Aqui como é que diz? Não sei. É que sabe. Pronto. Olha, é tu. Mas de facto. Pronto. Mas estava a tentar acompanhar o resto da música. Mas essa frase: na minha vida só houve um abraço como teu. Parte tudo. Pronto. E pronto, eu por momentos tive esperança num abraço que já percebi que não vai chegar, só mais um, mas pronto, não sei o que dizer, não sei, mas por isso é que eu digo, esta música até foi muito bem escolhida para hoje. Uma escolha feita há um mês e meio. É verdade. Acho que é uma coisa que eu acho impressionante, que é como é que o abraço é uma coisa tão comum, digamos assim. E eu acho que o abraço é como a comida, é mal distribuído. Há muitos que até se dão ao luxo de dar abraços fora, e há outros que querem e não os têm. É como tudo. É muito para uns, pouco para outros. E sabes que, no meio de tantos provérbios alusivos à religião ou a Deus, só há um que eu acredito. Que é Deus dá nozes a quem não tem dentes. Pronto. E pronto, assim, não sei, de facto a escolha de hoje tem muito pessoal, especialmente por essa parte do abraço, porque me reporta ao ano 2007, e foi nesse ano 2007 que eu passei a, digamos, a... E depois, olhando para trás, há muito tempo a pessoa andando para trás, e vejo que de facto na minha vida ainda só houve um abraço como aquele. Pronto. Gostava de hoje ter as minhas dúvidas se houve um melhor, se houve um pior, se houve um diferente, se houve um mais intenso, se houve um menos intenso. Mas, infelizmente... Eu acho que não sei o nome da música. Esta balada que tu estás a ver. E tens de dizer que é do ano de 1982. Exatamente, foi o Quer ano. Quer dizer, foi gravado em 82, mas ganhou em 83 o Festival RTP da Canção. Que se realizou no dia X, não, no mês onde? X. Sítio. Ah, em Lisboa. Não, com o Gil do Porto, cara. É a mesma coisa. Foi o primeiro que se realizou no Porto, foi quando o Armando Gama conheceu a Valentina Torres, que foi a apresentadora desse certame. Fizeram aquelas poucas vergonhas, não é? Pois é. Já está no bala, já grita, já grita. Não sabias disso? Não. Em 1983, o Armando Gama, para já, o festival fica no Museu do Porto, já foi no Virá. Em 93... Eu já tinha contado isto, não foi? Em 1983, o festival foi aqui, no aqui, quer dizer, mais perto de nós do que em Lisboa. Pois, do, aqui, no aqui especificamente não foi. Né? E o Armando Gama... A apresentadora desse ano foi a Valentina Torres e foi os dois, depois o Grita. Exatamente. Vamos lá ouvir a música. Vamos lá ouvir a música então. Armando Gama com Sozinho. Sozinho? O tema, ah, sim, Armando Gama Sozinho. Pois, com o tema Esta Balada que Durou. Ela diz que eu fui um caso muito sério, mas eu só sei que há algo nisso de anormal. Havia um tempo um olhar, um sorrir, um começo, mas agora tudo perdeu o seu brilho. Na minha vida só houve um abraço como o teu, um sonho livre, aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Linda, linda, esta balada que te dou. Podem até pensar que eu sou um pouco triste, mas não há nenhum mal em ser assim, pois tudo fica mesmo quando se acaba um romance, uma paixão ou um caminho. Na minha vida só houve um abraço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Linda, linda, esta balada que te dou. Quis escrever a mais bela canção que há no mundo, olhando para trás para nos ver. Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho esta balada que vinha de longe. Na minha vida só houve um abraço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Na minha vida só houve um abraço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Linda, linda, esta balada que te dou. Olá, caros ouvintes, estamos de volta depois desta música muito fraquinha que acabamos de ouvir, condizente com o homem, a pessoa, o indivíduo, talvez a besta que o escolheu, porque é muito fraquinho também. Ah pá, é só um jeito de música isto? Diz lá, é só um jeito de música isto? Por acaso é, eu acho que sim. Achas que sim, mas eu acho que não. E agora? Vamos a dar porrada. Vamos lá. Não vamos com as moscas. Ah, não. As moscas. Vamos dar porrada com as moscas. Hoje é dia de moscas. Já não é a primeira vez que gravamos aqui e as moscas me atrapalharam de outra vez. Pois, na altura não havia tanta mosca. E acabaste de dizer na altura, não disseste na altura. Depende das alturas. Contente. Continuando. E hoje estou para dar cabo dos músicos. Ah, é? Para estragar. Para deitar abaixo o número de coisas e coisas que andam por aí. Percebes o que eu disse? Percebo, sim. Claro. Não, percebo, sim. Mas é que coisas? Pergunta para o Pierre da Seguinho. Eu vou contar uma coisa aos ouvintes. Conta. Até vou contar. Conta. Até vou contar. Ah, tens que pedir muito. Senão é indiferente. Olá. É indiferente que ele contou, não. Tens que pedir muito. Ah, conta. Mais um bocadinho. Conta. Só mais um. Está bem. No outro dia, eu telefonei aqui para o Pierre. E... eu disse que estava a pensar nele. Onde? Era conta tu. Conta! Ah! Estavas a pensar em mim na caixa de banho! Ah, o melhor sítio para pensar aqui no colega diretor, chefe, patrão, empresário da rádio. Hum? Que dizem? Tem que responder vocês aí desse lado. É, muito bem, muito bem! Que ela contou na mão. E então, porque eu estava a pensar nele quando estava na casa de banho e vocês perguntam porquê? Estavas a tomar banho, estavas a pensar em mim? Não. Só nós dois numa banheira disto. Parece que vão cercar muitas moscas. Eu vou fazer conta que vou matar as moscas e aproveito para te dar assim um soco. Quer dizer, hoje estamos cá fora, o cão não anda aí já tendo a cabeça. Olá, Ordi! Cala! Era um passar para o Ordi também, pronto. Agora tentando bem. Uma pergunta para o Pierre, da Seguinho. Quem ganhou o Festival da Canção em 1981? Pois, saber, eu sei essas coisas melhor que tu. Festivais, tu não me comes. Foi, deixa cá ver. Acho que foi o José Cid. Não foi nada, isso foi muito. Então foi uma coisa, o Rei que o Parte. O Gás Palhão, coitado. Ah, tá. Em terceiro lugar, nesse ano, em 1981, a Chapecoaria. Ah, já encontrei. Tu bem dizes que o rato faz menos barulho. Já me falam os raros locutores, que eu não sei o que. Ah. O terceiro lugar foi para Maria Guinot, que em tempos ganhou o festival em 1984. Exatamente. Na um altura, tema que o nome de, já não me recordo. Já não me recordo, foi o tema que ganhou em 84, mas em 81 a canção número 4, com 133 pontos, ficou no terceiro lugar Maria Guinot e um adeus. Um reconheço. Ora, isto é música boa, não é? Não achas o pito um bom? Vou escolher esta afinal. Por acaso vou escolher esta. Não vou nada, nem sequer conheço. Nenhum, mas é. Vou jogar pelo título. Um adeus, um reconheço. Não achas? Bonito. Bonito, bonito. Foi o segundo lugar do José Cid, com 162 pontos, com a música Morrer de Amor por Ti, canção número 9. Que bonito. E então, a vencedora, a canção número 10, com 203 pontos, representante de Portugal no Festival da Eurovisão. Hã? Tanto ponto. A cada já houve mais. A cada foi assim tão grande. Ok. Oh. Representante de Portugal no Festival da Eurovisão desse ano. É logo a primeira crítica de hoje. Que é a quantidade de pessoas que não faz playback que nos colocamos hoje em dia. Quantas são? Não sei. O Lorde é uma delas. Pois, o Lorde é uma delas. E mais? Acho que mais ninguém. Havia já. É o Herman José. Exatamente. Em todos os programas do Herman, pelo menos na RTP, não sei. Mas acho que não sei que era igual. Era. Os artistas que iam cantar ao programa dele. Canta, mas isso já era a regra da casa, a regra do programa dele. Cantavam em... ao vivo? Pois, ao vivo. O único que eu me recordo, eu lembro de falar nisso na altura, quando era jovem, o único que ainda me recordo que fez playback foi o Bryan Adams. Então foi ao Herman 99. O que será, não é? Porque será. Como era uma estrela. Porque eu gosto tanto de mim. E fez... e fez playback lá no coisa. É compreensível. Eu não acho. Se os outros não fazem, porque é que eu faço? Era muito dinheirinho em caixa. Era muito dinheirinho em caixa. E depois é assim, eu esta semana, como não trabalhei, tal como tu, não é? Estamos duas férias. Eu esta semana vi num dia qualquer um daqueles programas da manhã, ou da tarde, ou da noite, tudo iguais. Que eles vão para uma terra e depois falam lá com o pasteleiro, e com o baleiro, e com o peixeiro, e com o homem do artesanato, o artesão. Cara, faz muito. Fugiu, já não sei. Ele não está a ver. É uma apresentação de trás. E então eles... Já vem aí. Como é que estás? E então eles, cá fora, como dá muito trabalho depois, é que não é para desmontar, no dia a seguir já vão para outra terra, a mesma equipa, não é? Ainda se compreende. Fazer playback em programas destes, ser cá fora. Ah, sim. Mais ou menos. Mas quando é dentro, porquê é que ninguém canta? Porquê é que tem medo, é? Dá muito trabalho. Eles não sabem cantar. É mais por isso, é mais porque eles só não sabem cantar. Porque, assim... E já assim, é um risco, porque eles, alguns deles até acredito que nem saibam bem a letra de cor. Mas, como também... Alguns já havia fazer isso. Estar a meio e depois... Mas como também o pubinho é burro, não é? Pelo menos a televisão faz crer que sim. Deixa playback. Não importa. Ah, que interessa é dançar. Foi porque tu disseste uma vez que as pessoas nem... Olha, eu não... Ah, mas já vão lá. Conta-me por um último intervenção. Pronto. Crítica, e já na altura o Carlos Paião fazia isto, e eu concordo com o homem, é tudo em... Podes nem saber cantar, não é? Não era o que eu canto. É, nem sequer assobiar. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar. É assobiar que é isto? Podes não saber cantar. É sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Bem, não vais desafinar, vai encantar e falar bem. Pois há 30 anos dizia isto, e com razão. Por acaso faz 30 anos agora. Sabe onde é que nasceu o Carlos Paião? Em Coimbra, a 1 de novembro de 1957. E morreu aos 30 anos, em Rio Maior, 26 de agosto de 1988. Por acaso, esta música tinha lógica que fosse para a semana, não é? Pois, é verdade. Dia 26 de agosto. É que é mesmo para a semana. É mesmo no sábado. É? Então vou cancelar isto. Vamos voltar a semana. Já está. Se calhar para a semana escolho outra. Não, já escolhemos as outras. Pronto, deixa lá. Vi um cantor e compositor português. Sabias que ele era médico? Sabia. Mas acabou por deixar a medição para dedicar-se. Não foi o único. Quem é que eu falei na semana passada e deixou a medicina para se dedicar a... Não tinha o curso. Deixou o terceiro ano de medicina para se dedicar à música. Então fui eu. Já não me lembro. Bom. Senhores. Eu fui médico de doentes curados. Nós vamos às críticas. 203 pontos. E ouçam, quem conhece, que passa a ouvir outra vez, mas com mais atenção à letra, que é uma crítica jeitosa àquilo que eu acho. Isto é uma pouca vergonha, não é? No fundo é isso. Pois eu também. Eu também acho. Pois, já não sabes o que eu estou a falar, sabe? Não, o do facto de playback. Ah, então está bem. Vamos ouvir Carlos Paião, vencedor do Festival da Canção de 1981. Depois ouvimos o vencedor do Festival de 1983. Recuando os 2 anos para os tempos em que eu ainda tinha 56, para ouvirmos Carlos Paião, um baixo parado até palmas. E playback. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! palma. Se quiseres bater, tens de bater outra vez. Está bem. Ah, ficou, ficou. Ah, afinal tinha... Não, não tinha ficou nada. Agora ficou. Vá lá, vá. Ora bem. Nós... Isto tem a ver por causa do com as moscas, está para saber. Isto é verdadeiramente espetacular. Olha, esse aí é que deve ter debilidade quando o Futebol ganhou um da quarta feira. Mas eu vi na RTP, não foi no nosso ponto. E vamos tentar prosseguir, se as moscas deixarem. Uhum. Sabes onde é que chamam para usar as moscas, não sabes? Sei, sei. Pois é, por isso é que eles andam aí à tua beira. Por acaso eu tinha pensado nisso já. Ai, ai, ai. Por acaso. Aqui horas, a mim. Ora bem. Vamos seguindo. Olá, pá. Vamos seguindo, então é assim. Vamos escolher flores. É verdade. Ou Leiria. Na próxima música. Por acaso não sou de Leiria, acho que não. Oh, mas o Rio Liz, onde é que é? O Rio Liz é em Leiria. Desagou em Leiria. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esta música. Por causa de Leiria? Sim. O que é que tens a ver com Leiria? Olha, então vamos por partes. A música chama-se Todas as Ruas do Amor. Oh. Foi muito bem classificada. Estou com fome, vou comer uma maçã. Acho que foi uma das músicas mais melhor bem classificadas. Queres que eu veja isso, ué? Não, pera. Não quero ver, não é mesmo? Porque eu sei que teve 214 pontos, ou 216. Então não sabes, certo? Sim, pronto. Ou 216 ou 214. Foi uma das melhores classificadas, de certeza. 98, 2008. Por acaso, até 2009. Mas... Foi 2009? Foi. Então o que é que ganhou em 98? 98? Não sei. Mas em 2008 foi alguém. Oh, em 98. Ah, em 2008. Ah, Esparta o homem, isto já não dá para mais essa cabeça. É das moscas. Quando chegares aos 86, tu vais perceber. Eu é que sei, 2008, Flores de Lis, todas as ruas do amor. Eu disse-te. Quem é que ganhou em 2009? Foi em 2009, foram os Flores de Lis. Em 2008 foi a Vanessa. Ah, a Vanessa, a Vânia Fernandes. A Vânia Fernandes. A Vanessa Fernandes, a mesma coisa. Mas ele sabe. Eu falei com eles, eles não disseram nada. Sabes que eu confundo o Forum Liz e a Vânia. As cantoras são mais ou menos do género. O vocalista. Como é que chama a vocalista do Forum? Daniela Varela. Isso, a Varela, a prima do... Ela não é preta. 200 e tal pontos, pois foi, 22. 222? 22 pontos. Que agora a pontuação é diferente. Sim. Não é mesmo no ano passado, este ano, estou mesmo a ganhar com 17, assim. Ah, sim, não, não, mas eu fiz a conversão, eu fiz outra conversão que foi... Eu vi a pontuação que cada distrito deu, percebes? Vi a pontuação que cada distrito deu àquela música, e somei os pontos todos. E depois, vi a pontuação que... Que deram as outras músicas, ou melhor, a segunda classificada, e também fiz a contagem. Oficial é 22. Pronto. Mas pareceu-me ser uma das melhores classificadas, por acaso pareceu. Pronto, e então? Segundo lugar para o Francisco Andrade, voar aqui o dia. Pronto. E o terceiro para a Luciana Abreu. Pronto. Com Juntos Vamos Conseguir, Yes We Can. Então. Eu escolhi esta música primeiro porque eu gosto muito de música tradicional portuguesa. Segundo, porque eu acho que este tema é um tema muito bonito. Acho que este é o tema que consegue chegar mais próximo daquilo que se pode chamar do verdadeiro amor. Que é uma coisa que muitas pessoas, quem já chegaram, e ainda não. Porque ela diz que em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. E da forma como ela diz, da forma como a música está estruturada, se sou tinta tu és tela, se sou chuva és aguarela. Não sei explicar, no fundo são duas metades que se completam. E não é uma que absorve a outra, são duas que se completam. E pronto. E é isso, digamos. Olha, o que é que ela diz? O que é que cheira? Já queimamos? Não. É parecido, é? Ah, ali está a pensar. Sim. O que é que ela diz antes do coisa que eu nunca percebi? Eu nunca percebi essa parte. Em todas as ruas do mundo. Segunda parte é. Um ciclo de sol e neve. Chamar o vento e a lua, não? Queres uma maçazinha? Não, obrigado. Queres uma maçazinha? Não, obrigado. Queres uma maçazinha? Não, obrigado. Queres duas maçazinhas? Não, obrigado. Então queres uma maçazinha? Não, obrigado. Queres meia maçazinha? Não, obrigado. Queres uma maçazinha? Não, obrigado. E pronto, e é isso. Bem, mais motivos. Escolhi essa música porque acho que é essa que chega mais perto do meu verdadeiro. A todas as canções que já ouvi até hoje, muito românticas que elas sejam, ai, não sei o quê, porque essa morte da minha vida, e porque a partir de até vou ao céu buscar estrelas, e porque. O Halloween vem. Esta é aquela que diz: todas as ruas do amor. Acho que é aquela que está mais próxima. Segundo motivo. Foi uma das pessoas que mais presente eu entrevistar. A Daniela Varela. Foi uma das pessoas. Entrevistámos o tempo da antena, web, que esta semana não foi para o ar, porque o cara ficou a dormir. Não, a minha. Bom, o meu escritório, o meu estúdio. Está em tempos de remodelação. E ainda assim, ainda é a minha residência, está em obras. Digamos assim, está em pinturas. Está, não, em remodelação para melhorar sempre o serviço ao dispor dos locutores. Do ouvintes. Pois, dos locutores também. Depende. Especialmente das locutoras e dos ouvintes, já agora. Estás a ouvir este barulho? Estás a ouvir este barulho? Não. É a minha pança. Ah, é? Ah, pois. A tua é mais forte. A minha é mais tempo. Não, mas é mais. Se eu quiser, eu posso ser assim. Ou. Não fazes muito, cai. Nem precisas de instrumentos. Quando ias afinar instrumentos para a Abbey Road, começaste a aprender a tocar isto. Está para tudo, amigo. Isto. Pronto, estávamos a falar do prazer que te deu entrevistar a Daniel. Pronto. De facto, olha, foi uma pessoa. Foi uma pessoa, de facto, muito humilde. Não te vou falar de uma Daniela hoje. Sim. Foi uma pessoa muito humilde. Uma pessoa muito simpática. Depois, mas não foi só a Daniela, foi o próprio grupo. Quer dizer, eu naquela altura eu pensei, bem, no dia 13 de maio não vou ter entrevistado, vou ter mesmo que dizer aos ouvintes que vai ser uma paragem, vai ser uma missão diferente. Às 3 consegui o contacto do grupo, hora e meia depois estava a entrevistá-los. É que aquilo foi, aliás, o contacto do grupo não, consegui o contacto de uma produto de um estúdio que nem sequer era provavelmente os produtores deles, já tinham sido, mas agora também não eram. Deram-me um contacto que ainda lá tinham. Falei com um baterista, creio eu, que é o Pedro Marques. Depois é que falei com a Daniela Varela. Mas aquilo foi uma coisa. Num instantinho, arranjou-se a entrevista. Foi uma das histórias mais engraçadas, digamos assim. Sabes que às vezes. Ainda ontem me falaram numa coisa que por acaso até me atingiu assim um bocadinho. Mas isto eu posso falar. Opa. Foi à conta de uma pessoa que já esteve na Antena Web. Não importa quem. Fui eu. E que me disse. É uma maçãzinha. Não, obrigadinho. E que me disse. Não, obrigadinho, não, obrigado. Está bem, mas eu sei para a macuinha e. Ah, tá bom. Eu já estive numa rádio em direto, não sei o quê, não é a mesma coisa, porque não é, porque pensei, porque tentei, mas não é. Algo desse género, pronto. Não foi para essas palavras nem para esta ordem, mas foi. A ideia foi essa. A ideia foi essa. Pronto. O conteúdo foi esse. E eu, de facto, tenho essa noção de que uma rádio, de facto, em direto, não permite uma série de coisas que... Aliás, digamos que a Antena Web permite uma série de coisas que uma rádio em direto não permite. Mas insultar o computador. Mas também é ao contrário. Também é ao contrário. Quando há, por exemplo, notícias, é fácil, te enganas numa notícia, repetes. Não tens o homenzinho da produção antes do papel. Para corrigir notícias. Uhum. Pronto. Nem tens aquela coisa, sei lá, estás a fazer um programa em direto e alguém te lança um separadorzinho daqueles para rir com um maluco, por exemplo. Pronto. É um facto. Isso é um facto. Por muito que haja, por muitos programas de edição que hajam, que inclusive te permitam gravar em direto como se fosse. Aliás, gravar seguido como se fosse em direto, eu sei que não há. Pronto. Também há outras possibilidades que, de facto, a Antena Web permite, que outras rádios não permitem, não é? Então, Por vários motivos, são formatos muito diferentes. Mas não, assim, foi uma história muito engraçada, sabes? Porque tudo bem que foi sozinho, foi comigo, não é? Mas a verdade é que eu consegui levar uma entrevista, já me aconteceu, são umas coisas muito curiosas, pronto. Eu consegui levar essa entrevista e de facto deu-me muito para entrevistá-los. Foi uma coisa que. E sabes que. É como eu digo, eu nunca pensei que as minhas coisas fossem tão acertadas hoje. Esta semana também houve outro motivo. O facto de pegar esta história é a prova de que, mesmo uma rádio na internet, mesmo que eu esteja a falar daqui de Gaia para todo o mundo, hajam locutores no litoral, no interior. Essa é uma lindíssima cidade, não me conta. Exatamente. De, sei lá, que hajam pessoas do Brasil, do México, dos Estados Unidos. Mesmo assim, é uma rádio com algumas histórias engraçadas para contar. E sérias? E outras histórias de insistência e bom produção? Sabes que está a fazer um ano, aliás, já terá feito um ano, o falecimento da nossa ouvinte Mara. Pronto, é uma história séria, nada positivo e tecnológico. Ou seja, temos ainda dias na beira dela, que foi no dia 12 de 13. Ou seja, há de facto. Pronto, ou seja, a rádio tem histórias, mesmo sendo uma rádio em podcast, mesmo sendo uma rádio. Digamos, feita à distância. Ou então daquelas como vamos ouvir. E esta é a parte em que tu colocas aqui o vídeo enquanto eu posso a falar aqui voltando para depois cortar desta parte e meteres o vídeo do YouTube. Por exemplo, não é? Por exemplo, se fosse em direto já não era possível. Já não fazias montagem, já não me enviavas até banana, coisa e tal, estava a questão resolvida. Nesse caso, até foi uma coisa que ainda não é permitiu que outra rádio neta não permitiria. Pronto, e é assim. Ou seja, e isto fez lembrar, porque, pronto, não há segredo nenhum que estou à frente do projeto, e houve quem conseguisse, entre aspas, ferir o meu orgulho, como diretor, digamos assim. Não é diretor, é diretor. Pronto. Já há uma coisa que dizes. Na publicidade, não sei o quê, em até mesmo particulares. Não é particulares. Está bem? Mas eu sou assim, particular. Eu sou fins. Ah, está bem, então sim. Mas é, pronto, houve alguém que de facto conseguiu ferir o meu orgulho e. Conseguiu ferir-se? Conseguiu, por acaso conseguiu. Está bem. Não que eu desacreditasse o projeto, como é lógico, nem tampouco mais ou menos. É, ainda não é, todos os dias tem provado que consegue ser uma rádio, infelizmente, muito melhor do que as rádios nacionais, tipo, a nível nacional, em geral. E digo infelizmente não por nós, mas porque, pronto, as outras rádios, não é? E agora aquilo que a gente falou no princípio, não é? Vai acabar uma rádio com conteúdo que não tem nada, só música, não é? Só dinheiro. O futuro vai ser a Rádio Antena Web, é só a pioneira de muita coisa que vai acontecer no futuro, a Rádio Lisboa. Mas eu tenho certeza disso, eu tenho a noção disso. Eu tenho a noção de que a Antena Web. Aliás, a Antena Web pode ser pioneira, até não só nesse sentido, pode ser pioneira noutra coisa. Na ideia de tu só ouves aquilo que tu queres à hora que tu queres. Aliás, essa ideia já vai sendo implementada, como é lógico, mas haver uma rádio neste formato apenas, bem, não digo que haja muitas assim. Mas que haja algumas, por exemplo, sei lá, que coletem os melhores programas e a pessoa vai vir em direto. Se quiser. Mas posso ir buscar. Assim, isso está implementado sobretudo na televisão. Na rádio também está, mas tens de pagar para descarregar esses programas. Olha. Estás a desviar da Daniela e da música. Ah, sim, é verdade. Pronto. Não, mas é isso, ou seja. Antena Web tem, de facto. Muitas histórias interessantes para contar. Não é por ser uma rádio em podcast, não é por ser uma rádio gratuita, digamos assim, ou seja, uma rádio por voluntariado. Não é por ser uma rádio, digamos, pronto, na internet, jovem, etc., que não tem histórias para contar. E a prova disso é que há esta história. E eu hoje, não era suposto ter este tipo de discurso hoje, mas é verdade, eu hoje quero mandar um grande abraço, mas um grande abraço mesmo. A todos os entrevistados da Antena Web, em especial ao Pedro Marques e à Daniela Varela, foi o que eu falei, E por também, também à Filipa de Santa Maria com um pedido de sincera desculpa. Mas de facto foi impossível. É assim, nós estamos aqui a gravar esta emissão cá fora com equipamento alternativo e não meu. E mesmo assim, os ouvintes não podem presenciar isso, mas tu podes presenciar o quão difícil tem sido gravar esta emissão. Portanto, e até depois vai-se notar na qualidade de som. Exato, mas portanto, vocês, dá para perceber que eu não tinha como, não tive nestes dias como gravar, por muito que eu queira, e vos digo sinceramente que me está a custar muito. Aliás, acho que isso infelizmente é perceptível hoje no meu tom de voz. Está-me a custar mesmo muito. Mas não é que viemos para longe, para Madrid, gravar isso. É verdade. Pronto, e é isto. Então vamos ouvir. Vamos ouvir Todas as Ruas do Amor. Para mim, a música mais próxima daquilo que é o amor. Todas as Ruas do Amor, da Daniela Varela e dos Flor de Lis, que venceram. Não é da Daniela Varela. Pois é, de Flor de Lis. Daniela Varela é vocalista. Ah. Dos Flor de Lis, que venceram no ano de 2009, ou 2008, segundo 2009. O tempo cronológico. 2009. Porque 2008 foi... 2009. E então vamos lá ouvir Todas as Ruas do Amor, tema que também integra, com duas versões diferentes da original, o álbum Signo Solar. É o álbum dos Flor de Lis. Vamos à música então? Mas não música... nada. Ainda não? Temos um intervalo a seguir. Estás a ver? É intervalo. Já agora deixa-me só dizer uma coisa, muito rápido. Boas. A música que vamos ouvir é aquela que foi originalmente gravada, que hoje é uma relíquia, não sabe? Porque depois saiu a versão Eurovisão, aliás, depois a versão Eurovisão. E depois ainda saiu a versão CD. Ah, é? É. E onde é que está essa relíquia? É a relíquia, está comigo. Pois, e depois? Vamos aqui ouvir a versão. Foi só começava com acompanhamento de viola. Tinha, pronto, era uma coisa mais rudimentar, mas assim acho que foi a mais bonita que eles gravaram. E depois? É isso, é essa que vamos ouvir. Está bem, mas a música está contigo, não está comigo. Mas depois manda. Ah, mandas? Está bem. Manda, está mandado. Vamos lá ouvir, então. Ah, vamos lá. É, vamos ouvir. Queres uma mensazinha? Não, ouvir. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuvas, aguarela. Se sou salas, branca areia. Se sou maras, maré cheia. Se sou céu, és do Beirão. Se sou estrelas, tem cantar. Se sou noites, nos pela. Se sou dias, ou luar. Sou a voz do coração. Numa carta aberta ao mundo. Sou um espelho da emoção. Do teu olhar profundo, sou um todo instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Todas as ruas do amor, serás meu Deus. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Sozinho. Não, obrigadinho. Também já acabou. Gostaste do intervalo? Foi bonito. Pá, esse aqui de moscas e graças. Foi bonito, foi bonito. Bonito, bonito. São as moscas a ferrar no Carlito. Ora bem, eu vou-te contar. Semana passada, no fim de semana passado, dia 12, 13, 14 de agosto, estive a par, estive ao corrente, estive a apresentar um programa de festas aqui de Vila Nova de Gaia, cidade longuíssima, onde me encontrou. E eu também. Já te sou bocado, estive lá com pessoas que conheces. Então, também, tivemos a falar sobre a crise. Sexta e sábado foi o dia de comentar a crise. E quer de um lado, quer de outro, as duas pessoas que eu falei concordaram. Crise as moscas. Concordaram que também a comunicação social faz muito do que, é que não há, às vezes. Mas claro. Se as pessoas não soubessem, é aquela história, se não souberem das coisas, continuavam a agir normalmente. Mas depois ouvi: ai, que isto está muito mal, ai, que as bolsas desceram muito, 0,5%. Ah, não sei o quê. Pois é assim. E não há... Ainda ontem estava na Antena 1 e destacaram isso um rodo de vezes, que é para as pessoas ouvirem bem, que é o consumo mais baixo em Portugal das famílias nos últimos 30 anos. Estás a perceber? Pronto. É culpa de só consumo. Também. Agora já não é o único culpado, mas é o... ainda é o principal. Ainda é. Pois, bom, é o culpa de só. Bom, agora vou contar-te o que te ia contar. Conta lá. Sabes que eu... Não sabes, não? Não. Mas vais saber. No domingo, no último dia, e até foi a última artista de todas as... todo o programa Fechas os 3 dias, a última a entrar em palco. Qual foi o tema de conversa com uma rapariga nova? Qual foi o tema de conversa com a rapariga? A tua irmã gêmea. Uau! Ela... foi... não era ela que ia cantar, a mãe é que foi cantar. Mas depois ela entrou... E a mãe da Lady Gaga? Não, a mãe da rapariga. Ah. Ela começou a cantar, logo a seguir a primeira música, a filha foi para o palco também, foi fazer uns coros e cantou uma música sozinha, que foi A Bad Romance. Sabe qual é? Acabou a atuação, eu esperei por ela, e lá atrás dos senhores perguntei-lhe: olha lá, pois é, devo dizer que acho que tiveste um bom gosto. Sabes como é que chama a Lady Gaga? E ela: pois é, não é Gaga, é Gaga, isso aí. Está bem, mas não é Lady Gaga. E ela: Stefania Angelina já não é nota. Ela disse o nome todo. Eu: ela, é a primeira pessoa. E ela: eu sou a fã número 1. Descobri a maior fã da Lady Gaga que já conheci. Ela sabia tudo. E ela nasceu em março de... e eu, 28 de março de 1976. Ela foi olhar para mim: oi, estamos lá. É como que eu dizer. Eu: porque o meu melhor amigo, meu grande amigo, é o irmão gêmeo dela, nasceu no mesmo dia dela. Ah, pô, isso não é fácil, não sei o que é. A rapariga sabe tudo, onde é que ela cresceu e quando é que deixou a escola e o que é que teve quando teve a trabalhar lá empregada num bar de não sei o quê. E... sabes que a Stefania era uma nota, não é? O Lady Gaga. Irmã. O Lady Gaga, pronto. É, não é Gaga, é Gaga. É um conjunto feito três vezes, mas eu continuo a dizer Gaga. Sim. Eu também, embora por acaso também. Mas ela não gosta de ser Gaga, é Gaga. Pronto, é Lady Gaga. Pronto. Sim, o que é que dizes, então? Sabes que a Stefania Germanotta? Ah, mas acho que a Stefania Germanotta, ou Lady Gaga, como te queira, enfim, ela é daquelas pessoas que, ela como é que vou explicar? Ela pode dar assim um ar de meio maluca, não sei. Mas eu já percebi uma coisa, já percebi que ela é uma pessoa muito inteligente. E que é uma pessoa que, sabe qual? À sua extravagância, tem a cabecinha muito bem no lugar. E sabe onde se está a meter e sabe o que é que há de fazer. Em cada momento que passa, tens dúvidas. Não tinha essa imagem dela. Só agora é que percebeste isso. Por acaso, eu admiro o rapariga. No ano passado, aliás... Quando, só por ser tua irmã, não é? Quando tu trouxeste... Quando tu trouxeste ela a tocar piano. Uhum. I wanna hold you like I'm going crazy. E eu aí comecei a olhar para ela, digamos assim, de uma outra forma. E até te digo uma coisa. Fala que eu vou aqui matar muito. Eu até gostava de a conhecer. Nossa, gostava de conhecer tanta gente. Tu gostavas de conhecer tanta gente? Pois. Olha, já primeiro. Não. Sim. Lady Gaga, por acaso, gostava de facto de a conhecer. Gostava. Anda lá! É a tua irmã gêmea e não a conheces? Devias ser a primeira pessoa a ter conhecido. Devias ser a primeira pessoa a ter conhecido a Stefania. Olha, vou-te explicar. Quando eu nasci. É vá, quando eu nasci é assim. Nós no fundo fomos parados à nascença. Pronto. Ah! Como olhos d'água. Exatamente. Nós vamos encontrar daqui a alguns anos. Quando? Vai ser aqui em Portugal. Hã? Vai ser aqui em Portugal, no Rock in Rio Tâmega. Mas eu não acho que eu posso falar. Agora não. Ou no Rock in Rio Mondego, ninguém não sei. Pronto, é isso. E então, depois falamos sobre ti. Ah, é? Falei-lhe, meu grande amigo, que é o diretor da rádio, não sei o quê. E lá fui buscar a Britney Spears, que é um que tem a Britney Spears, a Stefan. E quando eu falei no nome Britney Spears, ela começou a rir. É, rapariga. Mas olha, foi interessante conhecer uma pessoa que admira a tua irmã. Acho que pode ser. Que admira a tua irmã gêmea. Afinal, não pousou só em mim. Portanto... Não, elas são aqui à volta da cadeira e... Oi. Bom. Mas não é... Qual é a piada? Nenhuma. Mas não é a Lady Gaga que vamos ver. Ah, não. Oh, é Britney Spears. Eu só me lembrei de contar isto para tu ficares a par das coisas. Então, escolhas qual? Todas as duas uma. Exatamente. Como eu disse, na minha primeira escolha, antes do Carlos Paião. Vais escolher a Rua da Amizade, não é? Hoje é para... Bom, já falámos aqui, já não me lembro se contigo falei. Se contigo falei em missão. Os grupos de música ou artistas que tu excluirias do mundo da música. É, não falámos contigo, mano. Não falei contigo. Não falámos contigo, mano. Tá. E eu e as moscas. Exatamente. É pá, as moscas já. Se pudessem escolher um artista, um grupo ou vários que tu iluminaste. Além dos Atlágicos. Parece que era o primeiro. Também. Era logo o primeiro. Depois... Também falámos dele no primeiro dia das festas. Sério. E houve um gajo que lhe chamou o filho da. Como eu. Enfim. Pronto. Um dos artistas. Ai! Sim. Como podem aparecer-se aqui o senhor. Talbolhas. Exatamente, Talbolhas. Eu ia dizer o nome Miguel Alves, mas pronto. Está a destruir o cenário. Portanto, vai lá que ainda mandou o computador ao ar, porque é dele, pronto. Diz lá os coisas. Os coisas, sei lá. É o Tony. Coisa. Ai, Tony. O Tony. Já disse o Tony Carreira, credo. O Zé e mais. O Zé Plágio, sei lá. Tens de ter algum tempo para pensar. Depois falas disso. Olha, eu tenho alguns. Exato. Primeiro, o Zé Plágio. Ah, segundo, claro que isto depende de cada um e tu se calhar vais meter. Não, o segundo não é este, mas o segundo tem a ver com o que vamos ouvir no outro. E estou a falar em Portugal. Havia três assim que não esteja a lembrar. O terceiro lugar ia para os Expensive Souls. Que ele não é música, que ele é Eu sou aqui, eu sou assim, porque estou a cantar fanhoso, porque é para as meninas virem todas atrás de mim. Não gosto dele, não me imagino. E já os vi ao vivo, são poucos artistas que já vi ao vivo, mas eu já vi. No cais Nada não é lindíssimo, assim, nada, não me encontro. Mágico! Sabes o que é que eu vi? Foi de Borla. Bom. E quando havia concertos? Não havia concertos de Borla, assim, ninguém. Não. Sabes? Eu sei. Sabes o que eu estou dizendo? Sabes? Acho que sim, que é para ficar rápido. Eu fui assistir ao negócio em si. Foste? Sim. Sabes que eu não. Acabei de ser atingido, agredido. Lá fora! Sabes que eu por acaso, são coisas, acho que eu por acaso, pensando bem, eu só posso ter nomes estrangeiros. Não posso ter nomes portugueses. Porquê? Porque um dia posso entrevistar algum deles. Lá fora! Lá fora! O programa da Antena 1 vai para o ar às terças-feiras, às 6 da noite. Por acaso, não é? Às domingo, às 10 da noite. Às 9. Lá fora! Black Eyed Peas. Noite. Estragar a música. Para mim. Concordo. Vá lá. Foi com eles. Foi com eles. E... Epá. Já não me lembro. É que eu comentei isso há uns tempos com a mãe nova das azeites. Eu por acaso lá para fora tinha muitos nomes. Tinha muitos nomes para correr com eles. Por exemplo. Jay-Z. Não gosto. Aquilo. Ele canta, ele faz aquilo que ele faz. Ele pode ser, eu nem sei o que é que ele é, pois é assim, eu não suporto aquelas pessoas que lançam, aqueles DJs, não pá, não é DJs, é... Dizem, olha, por exemplo, o Pitbull. Oh, esse aparece sempre no concerto, eu nunca vi um homem a cantar sozinho. O Pitbull... A jogada de solo. O Pitbull é daquelas pessoas que lança 50 singles no mês, porque tem 50 participações. É isso, é isso. Pronto, é isso. É um dos que eu corria também com ele. O Wiz Khalifa também. O Wiz Khalifa, não sei como é que se chama. Eu não é mal antes de Black Eyed Peas, quem é que eu mandava embora? A Britney não. A Britney não. A Britney não. Ah. Quer dizer, mais ou menos. Pior não é só que tu gostas dela. Ela, pior do que ela é a Cassie. Essa é outra. Há dias disseram que aquilo que ela fazia não era música. Então. Não sei, dizem que não era música. Olha, uma coisa que eu gostei muito, eu tenho gostado muito da evolução da Rihanna. Ah, essa é o Papi. Essa, a Shakira. Tem coisas. A Rihanna canta muito bem. Isso? Acho que é mais nova que nós. No outro dia falaste nela e disseste mal o nome do país dela, da origem. Não é porque ainda fazem? Não. Então vou procurar. Aqui um bocado. Agora vou falar sobre. Pois, já agora. Sabes quem é a Miranda? Não sabes. Mas se eu te falar em João Lima, Pablo, Zé de Feijão e Donatão Brita, a par com a Miranda, fica a saber o mesmo. Pois. Mas se eu te disser que lançaram o seu primeiro álbum de originais em 2009, chamado Tasca Beat, o sonho português, se calhar já sabes. Também não. Ah, não sabes. Aí está o grupo que ele colocava a seguir ao Zé Pelágio para mandar embora. Eles até, vou dizer que não ouvi nem metade destes álbuns deles. Se bem que eu descobri aqui que não foi o primeiro registro que eles lançaram. Em 2007 eles lançaram o primeiro registro de originais em formato de EP, com 4 músicas. Uhum. Com o apoio do município de Lisboa. Se o município de Gaia apoiasse aqui o Zé Ceguinho, também já tem lançado um EP. Uma delas, no estrangeiro, tem agora fechadas em caixinhas. Não sei, já fechei. Agora também me apetece abrir outra vez. Este Tasca Beat eu não ouvi nem metade, mas estão lá mostra e sabes o programa Palcos, na RTP2. Sei. Houve um dia que foi de um linda Virgem Suta e Orquestrada. Uhum. Sem música, assim, música portuguesa, assim. Estás a ver assim, música? Claro, até que apresenta. Pela mostra que eu vi, que é um single, que é o canal aí mais o. Como é que é? Sexta rua, fosse minha. Aquilo para mim não é música, aquilo é estragar a música. Opinião, mas é uma coisa, mas é uma coisa. Eu vou te explicar. Mostra muito a música Puppy Love foi lançada. Foi lançada em 60 pelo Paul Anka. Em 77 pelo Donny Osmond, creio. Foi mais tarde adaptada pelo José Cid como Coração de Papelão. Mas essa luz, essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não com sei pedrinhas, com pedrinhas, só para ver o meu passar. Não é mais do que uma música sertaneja de Leandro Leonardo. Ou seja, o José Cid pegou na letra de Leandro Leonardo, Não é isso que eu tenho aqui. Então? O que eu tenho aqui é que é uma cantiga para um ar de autor desconhecido. Já tem muito mais. Pois. Pronto. Mas ele pegou na versão de Leonardo. Pelo menos a versão anterior. Ou melhor, a versão de Leonardo anterior. Sexta rua. Por sininho. Pois, mas essa pronto. Mas aqui... Eu conheci essa música. Um grupo de jovens portugueses, adolescentes. Era o Supertim, não é? Exatamente. Ah. Isso era rapaz? Era. Que eu depois conheci do Roberto Carlos, que canta naquela altura. Mas essa, pronto, mas essa música, a versão original, em termos de melodia, a versão original, a versão original é de Cole Anker. Amém. Em termos de letra, a versão original, pelo menos a mais antiga que eu conheço até agora, era do Leandro Leonardo. E não tinha... Era mais sexta rua, fosse minha, algo desse género. Ou seja, antes dos Orquestrada estragarem a música do José Cid, já ela havia estragado a música de Leandro Leonardo. Portanto, estamos quites, pronto, estamos igual. Ah, pá, mas eu sei o que é que estás a falar, mas eu acho que isto tudo... Tu repara, se reparares, é que a música tem para aí 5 ou 6 minutos. E tem 4 versos. E há uma parte que diz, ai, sei lá, ah. E depois, sexta rua, fosse minha. E depois mais à frente. Ah, isso é esta rua. Sexta rua, fosse mim. Epá. Uma coisa. Não conheces aquela música. E essa não tem 6 minutos. Tem 4. Mas também. É só. Tua boca linda. Essa boca linda. Isso mesmo. Tua boca linda. E depois fica assim. Mas não estás para falar do outro. Eu estou a falar deste. Pronto, também, mas esta... Orquestrada. Para mim, não parece. E depois, qual era a outra que estavas a cantar um bocado? Não é muito. Tenho duas costelas em caixinha. Mexinho. Cantar-lhe, canta cá. A meu lado. Passar melhor, outra vez. Costelas em caixinha. Pá, não... Número 2. Se não vai ser plágio, esse... Claro que está no topo do... Nesta lista imaginária. Então vamos ouvir lá e só ontem... Lá e só e ontem? Também estás com uma orquestrada, vês? A número 13 deste Tasca Beat chama-se Sexta Rua Fosse, entre parênteses, segundo andamento em fuga. É o que eu tenho aqui escrito. Se é mentira, se é verdade, não sei. Fazemos coisa. E então, mais um. Quer dizer, ao bocado do playback, é uma crítica. Este, para mim, é o primeiro exemplo de coisas que não se devem ouvir. Está bem? Está bem. Então, vamos embora. Olá. Vamos lá. Orquestrada e não sei o quê. Orquestrada e não sei o quê, não sei o quê. Se esta rua fosse o andamento em fuga antes de apanhar o paralímpico. Se esta rua fosse minha, eu mandava instrumental do que fonético. Neste caso tem quê? Acho que neste caso, aliás, neste caso com uma questão fonética, vocal e musical e não literária. Tá bem. Então fala lá da tua escolha. Ah, já estamos no ar? Foi, por isso é que, por isso é que eu perguntei neste caso. Eu estou repetido. Tá fala lá do Luizinho. Luizinho. E da não sei o quê. Pois, não é, é o. Oh, eu tenho uma coisa a dizer, esqueci de dizer na semana passada e há duas semanas. Diga. É a terceira, não me esqueci. Há duas semanas gravamos o Messias de Virar Noite. E. Não foi 13. Não, enfim. Foi dia. Foi dia de esperança. Foi dia. 4. Não, 5. Foi hoje, sim. Então foi dia. 5. Pois. Foi a primeira vez em. Ah, esquecemos de dizer que esta é a emissão número 47. Ah, pois é. Deve ser. Na emissão, após 44 emissões, à 45ª, pela primeira vez, um de nós, chegou à emissão sem ler as escolhas do outro e sem sequer ouvir, sem saber o que é que vinha. Eu fiz isso. Quero saber agora. Mas não colheu mal, estás a ver? Escolhi as respostas na altura. Vê lá que eu nem sequer reparei. Foi naquela que tu escolheste o Santana. Lembras-te? Portanto, lembras-te das últimas escolhas antes deste programa? Não, o Fernando Santana. Ai, o Fernando. Ah! Ana! Não me lembro. Ana! Ana! Por que fugir de mim? Pronto. Sabes onde assim és que vou falar com Luís? Ah, Luís. Bem, Luís Represas com Pablo Milanes e o tema Feiticeira. Esta música faz parte da banda sonora da minha primeira saga de curtas-metragens, chamada A Batalha Final. Eu só ouvi essa. É? Só ouvi essa até hoje. Que me lembro. Só ouvi A Batalha Final até hoje. Sabes a Batalha Final? Sim. Eu mostrei-te. Mostraste? A dos gatos? Não. Então não é mesmo. Não é mesmo, no mundo do Bigato, mas estava na ideia que chamava Batalha Final, ou que mostraste. Não, o que eu te mostrei é aquela coisa das bombas e não sei o quê. Sim. É, isso é a Última Guerra. Então pronto, só ouvi a Última Guerra. A Batalha Final. A Batalha Final. A Batalha Final. Pronto, tinha a sobra sonora. Uma delas era a música Cachorrada, da Gabriela Pessoa, que também já aqui foi escolhida por um de nós dois, se não tinha por mim. Ok. Não é cachorrada, sim, está bem, está bem. Pronto, depois. Deixa eu ver. Ah? Eu senti agora, eu posso cuspir. Sim. Não, está a chover, está. Está a chover, está. Que é fixe, olha, vai melhorar a chuva. Continua a falar. Pronto, bem, então vamos ser mais rápido. Não vai ser chuva. Não, dá-se uma sorte. Então, música de. Ah, Luís Presas com o Pablo. Ou seja, estou-me a reportar ao ano de 2000. Ou seja, há 59 anos. Exatamente. Ao ano 2000. Ora, no ano 2000, estava aqui a fazer-me sinal que eu estava muito longe do microfone. Eu? Não. Estava a ouvir bem. Pronto. E então. Então vou-me recostar outra vez. O ano 2000. No ano 2000, eu gravei uma série de três batalhas finais, no fundo. A primeira entre gatos e cães, onde havia um macaco. A segunda. Era eu. Pronto, por acaso que fazia macaco era mais a minha prima. Mas pronto. É a mesma coisa. Em segunda eram os mesmos gatos que tinham vencido a guerra anterior contra os macacos. E a terceira, não sei qual é que era a batalha final, mas acho que era. Ah, bom, os pássaros para chegar, pronto, eu não sei. Pronto. Mas enfim, isto havia tudo. Eram os peluches contra os macacos. Estavam ao fio, pá! Estavam ao fio? Sim, desde lá agora. Pronto, macacos contra gatos. Enfim, pronto, já vamos dizer, pronto. O que interessa é que esta música faz parte de uma das batalhas finais. Sim. E eu escolhi esta música primeiro porque me reporta a essa altura em que para mim meia-noite era muito tarde. Já falamos. E depois. Em que a rádio tirou-te o hábito de deitar-se. Exatamente. E depois. Transporta-me uma coisa que é. A altura em que eu olhava para os outros sem medo. Eu tenho muito medo do ser humano. Mas na altura não tinha. E tenho saudades de não ter. Saudade. Saudade. Saudade. Soldado, ela de banho que não há. Não, que eu tenho de não ter medo. Ah, pois é verdade. Não, mas eu por acaso tenho muitas saudades, sabes? O ser humano é um ser muito perigoso. E eu tenho muitas dificuldades em lidar com o ser humano, genericamente falando, claro que não com nenhuma pessoa em particular. Se cada pessoa é uma pessoa, não é? Mas. É, é aquela pessoa, uma por exemplo, tu a mim não me metes medo. Não, olha que eu vou passar a meter. Percebeste? A mim não me metes medo. A mim dás-me a surpresa. A ver como eu aproveitei a rima para vir para a rima. Com certeza, com certeza. Ora, colinho. É, isso não se podia dizer, não é? Colinho, rima com o bar no focinho, não rima com. Ah, então os outros estão a arranjar aqui. Estou a falar de um Luizinho. Ah, pronto. Luiz de deitar-se. Pronto, é muito difícil, muito que não foi por ele. Pronto, foi mesmo pela música. Esse também não era de excluir, mas também não gosto muito do homem. Não gosto de. Mas... Já ouvi dizer que ele tem mau feitio, mas canta bem. Não, nem isso acho. Acho que tem... E depois é muito básico. Estás reparado as letras, não sei se é ele escreve, não vai ser, mas. É muito básico, tão campo. Por acaso não acho? É, pá, e depois quando se põe a fazer aquelas coisas. Publicidade super bom, opiniões, não é? Tu gostas de Britney Spears. Pois. Tu gostas de musical natural, gostas de Britney Spears, pois a partir daí até um porco andar de bicicleta, como costuma dizer. Mas eu sim, ainda agora, ó, vim para aqui e vi um porco andar de bicicleta, era eu. Ah. Vim para aqui de bicicleta. Foi, está aqui, está mal, porque foi, vai ficar. Vou apresentar a bicicleta aos ouvintes. Fala lá, num Luizinho. Pronto, é isso. Agora também vamos lá seguir este momento, não é? Este momento bicicleteiro. Oh, que bonita, sim senhor. Senhoras e senhores, a minha bicicleta. É o som dos trabões novos. Ah, sim, palmas. Senhor. Estás apresentado, volta lá o pedido. Vamos lá. Não vai ouvir Luís Represas com Paulo, aqui com uma participação de Paulo Milanes. Olha que esta, hoje é dia 20 de agosto, estamos a meio de agosto, mais sensivelmente, e está a chover. Que bonito, chuva de agosto. Isto é o ambiente, o camada do ozônio. O ozônio, a ventar. É a cambada do ozônio, sim. Faz uma maçãzinha, ah, já acabou. Vamos lá ouvir. Vamos lá então. Luís Represas com Paulo Milanes e o tema. Eita, isso aí, ainda não tinha dito. Engraçado. Fizeste como eu, guardaste. A música chama-se Feiticeiro. Vamos lá, deixa-nos enfeitiçar para esta bonita melodia que o Nuno tanto gosta. Eu? Sim. Eu gosto desta música? Luís Represas. Ah, está bem. Até já. De que sonho feito mar, ou de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido, ou de que lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me ao ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lira, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira, inundar-me de vida. de qué noche de morar, oh, de qué breve mañana llegaste tú, hechicera de nubes deslumbrada. De qué sueño hecho mar, oh, de qué mar no soñado viniste tú, hechicera, a anidarte a mi lado. De qué fuego renacido, oh, de qué lumbre apagada viniste tú, hechicera, a secretearme al oído. De qué fuente, de qué agua, de qué suelo y horizonte, de qué nieve, de qué fraguas, de qué sed, de qué montes, de qué norte, de qué línea, de qué desierto de muerte viniste tú, hechicera, a inundarme. De que horizontes, de que neves, de que fraguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lida, de que deserto de morte, vieste tu feiticeira inundar-me. Estimados ouvintes, que passamos a ter companhias em estéreo. De um lado galinhas, um lado quequinho, um pão e um devem ter gostado aqui da música de um Luizinho e de um lado Pablo. É espanhol o homem? É. Se calhar nem é, mas... Eu conheço a grafia dele. Mas pode ser hispânico e não espanhol. Ah, já, pode ser venezuelano, argentino, colombiano, boliviano, uruguai, paraguai, chileno, que acho que continua. Há tantas pessoas mexicanas. Há tantas possibilidades neste mundo. Ah. Olha, até podia ser português e falar como o espanhol fala, não é verdade? E então, por um lado, temos aqui as galinhas, no outro temos um aspirador. Exatamente. Que é para limpar as nossas humildes ideias. Mas eu acho que não se ouve aí, porque o som está tão fraquinho hoje que não apanha. É vantagem, não apanha as coisas. Alô, Angel, alô, Angel, senhora. Há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora. Nossa. E dói muito partir sem voltar. Outra vez. Vila longe, senhora. Há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora. E dói muito partir. Vou contar-te uma coisa que tu não sabes. Adivinha, tens três possibilidades. Onde é que eu estive na quinta-feira? No tarde, caso? Mais precisamente. Não, fui laurear o que é. Adivinha, tens três possibilidades. Eu estou a perguntar, tem alguma coisa a ver contigo. Tiveste. Numa caixa de acordeões? Não. Estiveres num galinheiro? Não. Só falta uma possibilidade. Achei, estiveres numa colmeia a comer mel? Oh. Estive na tua saudosa, na tua nostálgica universidade. Ah. Na primeira vez fui lá. Ah lá, aquele é enorme. Aquele para ir de um lado ao outro demora-se de um quarto de hora. Meia hora. A pé. Sim. Aquele é muito grande. É. É muito grande. Nunca tinha tido lá. Nunca tinha estado lá. Foi a primeira vez. Aquilo das residências, não fosse a correr com a lógica, mas das residências até ao meu departamento. Ainda porque era... eu era de comunicação e ar. É. Ah, estive lá. Fica lá num cantinho, assim, é. a entrada de lá para o meio. Ainda era para aí um quarto de tordas, do quarto não. Mas é que depois ainda há mais. Há uma ponte feita com as bicicletas. Tem lá uma coisa de bicicletas. Eu sei, porque do outro lado ainda há mais. Aliás, do outro lado ainda eles estavam a construir alguns departamentos, alguns blocos. E há um refeitório lá também. Do outro lado? Sim. É que nunca mais acaba. meu pai já estava a dizer, cara, a próxima alugou-se uma bicicleta e caminhávamos e nunca mais. Ai, como isso. É que se chamam as bicicletas? É muito grande. Aquilo tem lá umas bicicletas para alugar, tem? Eu imagino aquilo em tempos longos, que não deve ser um fim do mundo, tanta gente cá fora. É muito fixe. Tem um jardim, tem água, ali a passar. E que tem um jardim. Assim. Eu só estou a dizer o que vi, eu só vi para aí 12 apartamentos, ainda só de ter visto nem metade. Lá à frente ao refeitório, a parte onde tu deves ter estado muitas vezes, por acaso ou lá em ti. Por acaso, eu fui lá muito pouco. Primeiro andar, primeiro piso, necessidades de apoio educativo especiais, uma coisa assim. Ah! É logo a seguir ao refeitório. Pôs-te a minha casa, que estás a fazer uma grande reportagem para é isso, é isso. É olhos d'água, Aquilo é grande. É. Pela primeira vez estive. É uma casa muito bonita, professor. De facto, é verdade. Pela primeira vez estive na tua universidade. E não vi faculdade de Direito, que nem sei se existe. Não vi de Medicina. Mas que não em Aveiro. Não vi de Enfermagem, que isso eu sei que existe. Em Aveiro o que existe é. Quer dizer, aquilo tem. Curso de Direito não tem. É, mas tem cursos técnicos sobre a Justiça. E é engraçado que aquilo não se chama faculdade, que é departamento de. Departamento. E é, portanto, tudo ao mesmo. Mas isso é giro, uma coisa que não temos cá. As faculdades todas juntas. Por exemplo, o DECA, que era um departamento. Sim, a comunicação legal. Está aberto neste mês de agosto às 9h30 às 5h30 e o senhor vigilante para fechar às 5h30 pede às pessoas para saírem às 5h15. Eu tive um problema. É, tem que ser, que senão as pessoas enquanto vêm com duas e não sei o quê. Eu gostava de saber quem é que vai para lá durante o mês de agosto, mas sabem. Eu vi duas pessoas entrar lá, já não foi mal. Ah, ainda foi pessoas, como não. Sim, continua. Acho que há pessoas que residem no estrangeiro e têm que ir mesmo assim ficam lá, percebe? Mas, por exemplo, só te digo uma coisa, nem sonho dos trocadilhos que se fizeram à conta do nome daquele departamento. Deca? Imagina. vamos à Deca! Vamos dar uma aula à conta Deca. Está bem. Mas olha, não tinha noção. Depois, mal no sítio onde entrei, tem logo a parte de desporto, um pavilhão e um campo ao lado. Pela primeira vez, sem ser aqui no Porto, vi um campo de rugby na minha frente. Tem lá os postos de rugby. Ah. Com a ficha de atletismo. O pavilhão da Aveiro ao lado. E do outro lado é a Rua dos Bombeiros. Eu estive a ver umas coisas. Dois. Departamento de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Física, Departamento de Física, Departamento de Química. Lá ao fundo tinha um espaço que eu não percebi muito bem que era aquilo. Tinha assim um pátio. Cimento assim para aí 10 ou 15 metros de comprimento. E depois tinha bancadas a seguir. Mas aquilo não era um teatro. Era cá fora. Será meio. Não, meio assim. Era à beira do refeitório. Tem lá umas escadinhas a fazer de bancada e tem abaixo um espaçozinho. Mas aquilo não tinha nada montado, era mesmo só assim em vazio. Ah, já sei. Aquilo. Ah, já sei daqui. Sabes que aquilo. Eu acho que aquilo tinha a ver com a construção do edifício mesmo. Eu tenho aquelas escadas, não sei. Pronto. Mas aquilo eram bancadas mesmo, ali cabem centenas de pessoas. Ah, bem, mas aquilo. Sabes que aquilo é assim largo. Por causa de ir para a cantina. Mas assim, aquilo tem lá vários serviços, não é só a cantina, não é? Pois tem. Tem um banco lá, ali. Pois tem um banco. Depois tem e depois cá em baixo, tem umas casas cá para baixo, tem lá lojas e tem correios. Tem, por isso é que é assim, aquilo é mesmo para ver espaço para as pessoas se mexerem. Mesmo por aí. As escadas é para, não sei porquê. Cá em baixo tem uma coisa chamada Xerox, e eu olho ali a foto ao comedor. Deve ser tirado muitas, não é para ti? Tirei muitas. Aliás, eu trouxe imagens para os nossos ouvintes, e sobretudo para o Carlos ver. Estás a ver? A vez aqui, esta imagem aqui. Aqui foi onde andaste, não foi? Foi. Essa era a minha sala de escrituras. Olha, conhece. Olha, essa daí era a sala onde eu tinha. Pronto, onde davam os apontamentos, essas coisas. Em frente, estás a ver aqui. Em frente tinhas um laboratório de química, de análises. Exatamente. Sim. Em frente ao DECA tem lá o laboratório de análises. Mas não tinha. Tem, estou a dizer que tem. Mas não tinha. Mesmo em frente à porta tem lá a janela. Como é que se chama aquilo? Um laboratório de não sei o quê. Não... Ah, tinha. Oh. Não tinha. Não estás a ver a fotografia? Pá, não estou daqui assim não se reconhece bem. Se mas é ali, é ali, ó. Está a ver ali, é isso. Se eu mais perto, não sei. Pois, mas eu não tinha, pois, olha. Ora bom, vamos, já te contei da Aveiro, já te contei e estamos todos contentes. Vamos ver. Qual é que é a tua escolha já agora? Já não sei. Sei, sei. É aquela que eu não sei o nome, nem sei quem é que canta. Mas o Carlos Bonaparte Tierres é ceguinho, Mato Grosso. Apresenta na Antena Web como um Luís Presas. E... Noites quentes. Por isso, eu vou fazer de conta que é assim, se não for, olha, hoje passa a ser, cada um chama as pessoas e aos nomes das músicas como lhe apetece, não é? Bonito, bonito. E então, porquê é que eu escolhi isto? Perguntas tu. Porquê que escolheste isso? Porque vou fechar o capítulo, já que é a última intervenção que tenho de fechar, das críticas e do que não se deve ouvir. Esta música, pá, não é música para se meter em rádio. Para já, já não gosto, já o bocado estava-te a dizer em off, em off, em off. Estava-te a dizer em off que eu não gosto muito de um expresso. Uhum. E por isso já começa a pedir. Mas pois isto, eu quando ouço, ouvia, pois agora já sei quando é e passa à frente. Esta música já começa a chatear. Porque é uma obra de certa altura, é aquela música de Moody que estás a fazer ao cabo. Como é que é? No baixo, não sei o que é. Na guitarra. Fogo. E esta música tem mais de 6 ou 7 minutos e ocupa a minha emissão com esta porcaria. Está mal. Pronto, eu por acaso gosto muito dela. Tem muita energia. E agora, na guitarra acústica, António Gertrudes. Chega uma certa altura que foi. Mas pronto, isto já soube como gosto de uma experiência. Pronto, já estás com o ouvido viciado. Estas escolhas de hoje foram muito engraçadas. Normalmente há músicas que se gostam e que têm a ver com a nossa vida. Ou com uma teoria ou uma coisa particular. Desta vez, a não ser o playback, escolhi músicas que não gosto. Eu não escolhi, mas foi por causa disso, porque eu sou maluco. Pronto, concordo plenamente. Então, hoje estivemos nesta emissão de 20 de agosto de calor. Sim. Mas não está a chover. Deixa eu chover. Desta emissão de 20 de agosto, tivemos a abrir Armando Gama, esta balada que ficou. Carlos Paião, playback. Flor de Lis, todas as ruas do humor. Orquestrada, se esta rua fosse o andamento em fuga e depois anos que perdeu, antes que eu andei nas orelhas. Então não sei o nome da música, não vou agora para o Luís Represas e... Feiticeira. Não. Ah, e Pablo Milanes. Com Feiticeira. E agora, Luís Represas, outro vante, e noites quentes ou noites de verão, há de ser uma dessas coisas. Vai fechar este programa e nós vamos dizer adeus, vamos continuar a reportagem aqui em Madrid. Adeus, até um dia. Essa música não é do... É do Arrevilar, é? É isso, isso. Está com o Arrevilar, o presidente da Federação Espanhola de Futebol. Ah, é? Ou era, agora já não consigo. Sim. O Arrevilar? O cantor? Não, o Arrevilar. Manuel José Arrevilar. Adeus, até a próxima. Agora, a fechar, vamos cantar o hino. Bem, logo, não, o hino nacional, logo à noite, às duas da manhã. Às duas da madrugada temos o Portugal-Brasil. 20 anos depois, a final do Campeonato do Mundo de Futebol de Júnior, o seguinte volta a repete-se com Portugal-Brasil. É verdade. Em 90 foi em Riad. 91. Ah, em 89 foi em Riad, em 91 em Lisboa. Em 91 Portugal-Brasil, em 2011, 20 anos depois, Portugal-Brasil. Na capital da droga, da Colômbia. Já agora, só por curiosidade, quando é que ficou o Portugal Brasil em 91? 0-0. Que é o que vai ficar hoje, Portugal, no só fim do gol. Ganhamos em penaltis 4-2. O Rui Costa a marcar um último penal. Eu sei que não fomos o único gol até agora. Portanto, em 6 jogos, não sofremos, deve ser recorde no campeonato da FIFA. Corremos o risco de sofrer mais golos no jogo de hoje do que no campeonato todo. Pois, isso é bem provável. Sofremos um golo. Já está em máximo campo. Isto deve ser recorde, uma equipa chegar à final no Mundial sem ter sofrido nenhum. É verdade. Mas não sei se é exato, às horas que os jogos já não deves ver. Mas já vi 3 jogos de Portugal. Eles são fraquinhos, mas o treino tem noção disso. A equipa a jogar é fraquinha, só que defendem muito. E não passa nada lá atrás. E também tiveram sorte contra a França. Lá os gajos sozinhos mandaram o bom ao lado e o Mica defendeu tudo. Tem um bom guarda-redes. É Benfica, não é? Ah, é Benfica. Claro, Benfica. É bom guarda-redes. E então, olha, vão-se safando assim, defender bem. Foi assim que a Grécia foi campeã europeia, cá, não é? É verdade. A ganhar 1-0, 1-0, meio a 0 e foi campeã europeia assim. É verdade. Pode ser que Portugal repita hoje. Às 2 da manhã cá estamos. Não, estava a comentar com o meu pai. Não duvides que a maior parte dos portugueses gostam de futebol, não é? Hoje vai haver noitada. Às vezes amanhã vai estar tudo acordado para ver Portugal. Veremos o que nos espera, não é verdade? Às 4 ou 5 da manhã devemos. Oh, e na quarta-feira, para fechar, falar em horas de futebol, houve um Barcelona-Real Madrid. Uau. Praticamente à mesma hora do Portugal-França. Que em Espanha começou às 11 da noite. Se tivesse sabido prolongamento de penaltis, acabava às 2 da manhã. Eu não, hoje não percebi essa. Já sabia há muito tempo que ia ser assim. Mas agora que o disco. Mas começou às 11 da manhã. Às 11 da manhã lá, em Espanha. Não, começou às 11 da noite. Às 11 da noite, ainda nem. Às 11 da noite, como é que é possível fazer isso? O jogo acabou à 1, uma menos 5. Supostamente o jogo tem de começar a acabar no mesmo dia. Acabou à 1 menos 5. Porque o Barcelona. Que aquilo tinha ficado 2-2 a primeira mão. E estava 2-2 a 3 minutos do fim, mas depois o Messi marcou e ficou 3-2. Se houvesse 2-2, ia para prolongamento e se calhar para penal, se acabava à beira das 2 da manhã. Não percebi essa, sinceramente não percebi. Começar no jogo às 11 da noite. Coisa mais estranha. E a meio da semana. Já sei que muita gente está a férias, mas muita gente não está. Ainda por mais. E as pessoas chegam lá à 1 da manhã do campo. Não foi por causa de lá os turistas? Não sei. Os turistas, vamos embora, que isto não está, a vida não está feita para malandros. E a gente está aqui a... Isso. Vai trabalhar! É isso. Vou andar com a minha bicicleta. Já vos apresentei a minha bicicleta. Já. Queres uma maçãzinha? Não, obrigado. Então vamos embora fechar aqui com o Trovão Tom Luís, a noite quente, ou de verão, não sei o quê. Eu já falei, vamos embora para a semana bom. Um abraço a todos e até a próxima semana. Fala português. Um abraço a todos e até a próxima semana. Fala português. Um abracito, amigos, e até a próxima semana. Ai, o coração, vou já apanhar umas moscas, é a tua beira. Fala português. Ah, tá bem. Amigos, para vocês um grande abraço, com votos de boa tarde, na companhia da Rádio Antena Web, a melhor web rádio a nível internacional. Amém. Deste palco e vão estar nas outras noites João Nuno Represas nas percussões.